Começando, Perek Dale de Mishlei, ok? O décimo... 29º Shiur, sim? Shiur número 19. Começa o Perek Dale. Tu fala o seguinte, vocês têm Perek Dale? Não. Ano que vem a gente pega. Tem o Perek Dale. Então eu vou imprimir para vocês. Fala... Mishlei. Shimu Banim, Musar Av. Escutem, filhos, o Musar do seu pai. Ve'akshivu Lada'at Bina. Escutem, para vocês saberem a Bina. Kilekach Tov Natati Lachem. Porque eu dei uma boa mercadoria para vocês. Torati Alta Azovu, não larguem a minha Torá. Que Benaiti Leavi. Porque eu fui um filho para o meu pai. Quer dizer, o meu pai me amava muito. Rach ve'yachid lifnei'mi. Eu era... limpo? Macio. Tenro. Eu era tenro e... É o contrário de duro. Sim, eu era tenro e único perante a minha mãe. Quer dizer, minha mãe também me amava muito. Vai Oreni. E ela me... Quer dizer, o meu pai aqui entendeu. E meu pai me mostrou o caminho. Vaiomerli e falou para mim: Itmor devarai libeja. Que segure as minhas palavras no seu coração. Quer dizer, que o seu coração sustente as minhas palavras. Shemor mitzvotai vechie. Guarde as minhas mitzvot e viva. Kne chokhmah, kne binah. Compre a chokhmah. Compre a Biná, al tishkach ve al tet mim ripi. Não esqueça e não se desvie das palavras da minha boca. Al tazveha, não larga a Torá ve tishmereka. E aí ela vai guardar você. Eha veha, ame-a, sim, ame a Torá ve sitzereka. E ela vai te guardar. É fé, até aqui. Então fala, Shlomo Melech, ele volta falando da importância do estudo da Torá. Shimu banim musarav. Primeira coisa, escutem o musar. Quanto é importante a pessoa escutar o musar do seu pai. Sim? A gente sabe que o nosso pai, a Kavaná, que é a Kadosh Baruch Hu. Escutem o musar do seu pai. Ve'akshivu ladat binah. E escutem para saber a binah. Fala o Gro que existem três coisas: Chokhmah, binah e dat. E aqui Shlomo HaMelech fala Ladat Bina. Então aqui está falando sobre o Dat, está falando sobre a Bina também. E Mussar, fala o Gro, ele é Kalul, tanto de Chokhmah, tanto de Bina. Porque para a pessoa chegar no Dat, sim, para a pessoa chegar no Mussar verdadeiro, a gente falou antes, quando ela começa, ela tem que ter um Mussar, porque ela tem que... Nahon? Irat Hashem, que a gente falou que é você ter, receber Isurim, é Reshit Chokhmah. Então, para você chegar lá, você precisa, mas a própria Mussar, ele é Kalul, ele é integrado, faz parte dele Chokhmah e Binah, que a pessoa que tem que entender, saber, e também entender aonde isso leva. Sim, saber que o fogo queima, entender que já que o fogo queima, eu não posso colocar lá a minha mão. Isso é Isur, Isurim, a pessoa recebe Isurim, sofrimento sobre ela mesma, ele deixa de comer aquela coisa que ele queria, ele deixa de fazer aquela piada que vai envergonhar o outro. Isso são Isurim, que a pessoa passa Isurim. E fala o Gro também, existem três coisas, três tipos de escutar. O Lashon Shema. O que é Shema? Primeiro é Lashon Kabbalah, é receber as palavras. Sim, receber aquilo sobre você. O segundo é um Lashon de entender. Que nem está escrito em Yeshaya Pereklamedvav. Lá está escrito que veio Rav Shaker, que era um Yehudi que chutou, e ele era o mensageiro de Sanheriv. E ele veio avisar que Sanheriv ia destruir todo Jerusalém. E aí ele começou a denegrir o rei Hizkiyahu em Ivrit, na língua Ivrit. E aí falaram os mensageiros de Hizkiyahu, falam com a gente em Aramit, para o povo que está aqui não entender, pode falar que Shomim Anachno, que a gente entende. Essa é a Kavaná. Eles não queriam falar que eles escutavam. É óbvio que escuto, eu também escuto chinês, eu posso escutar chinês, japonês, todas as línguas eu escuto, mas eu não entendo nada. Então eles falam, não, que shomi manachno, a gente está escutando, quer dizer, a gente está entendendo. Então outra conotação de shimu, de shema, é entenda. Entenda. Isso, e a terceira é escutar. Dá para falar que para fechar mais tempo, a gente pede para shimu escutar nossa tefilah e tudo isso. Tudo isso, tudo isso tá calor. Então, fala aqui, Shlomo Melech Shimu Banim Musarav e Hakshiva. Aqui, Shlomo Melech está pedindo escutem e Hakshiva, quer dizer, prestem atenção. Hakshava é mais do que Shmiah. Escutem, prestem atenção do Musar que eu estou dando para vocês. Kilekach Tov Natati Lachem. Eu dei para vocês uma mercadoria boa. Então, Torati Altazov, não larguem a minha mercadoria, que é a Torá. O Gro fala que Lekach Tov Natati Lachem. Toda vez que a gente fala Lekach, a gente está falando sobre o quê? Que outro passuk tem Lekach? Chacham Lev Ikach Mitzvot. Chacham Lev Ikach Mitzvot. Uma pessoa que ele é Chacham, ele pega Mitzvot. Então fala o Gro, toda vez que está escrito Lekach é Mitzvot. Então fala Shlomo HaMelech que Lekach Tov Natati Lachem. As Mitzvot que eu dei para vocês, elas são muito boas. Então prestem atenção para quando vocês tiverem o tempo e o horário certo de cumprir aquela mitzvah, façam ela, não deixem de fazer. Mas as mitzvot, elas são só de vez em quando. Quando é a hora de tefilin, você põe tefilin. Quando é a hora de lulav, você pega lulav. Quando é a hora de shabat, você cumpre shabat. Mas Torá não. Torá é toda hora. Por isso ele fala, Lekach Tov, uma compra boa, uma boa mercadoria eu dei para vocês. Que é de vez quando na hora certa. Que nem a pessoa compra uma mercadoria, ele não compra toda hora, ele compra na hora certa. Mas porque ele repete Torá ti, já foi falado Torá. Isso está falando de mitzvot. Lekach Tov Natati Lachem, só as mitzvot. Torá. Não, Lekach são mitzvot. Então a Shem está falando, eu dei para vocês mitzvot boas. E as mitzvot, elas são muito importantes. Está no Torá, por exemplo. Então, não, mitzvot, quando a gente fala mitzvot, maasiot, fazer atos. Então todas as mitzvot são muito importantes. E elas não são toda hora. Então façam elas, porque elas são o Ikar Torá. Porém, elas não são sempre. O que é sempre Torá? O estudo da Torá é dia e de noite e Benash Mashot também. E Benash Manim também. De dia, quatro Manim. Dia, noite, Benash Manim e Benash Mashot. Tem que estudar Torá. Então fala Shlomo HaMelech, Torá ti al ta'azov. E a minha Torá nunca, nunca abre, nunca larga a minha Torá. Sim, isso é alta alzovo. Nunca larguem a minha Torá. As mitzvot de vez em quando, mas Torá ti, nunca larguem a minha Torá. Fala o Ramat Vale, muito interessante. Que lekach tov. Quais são as palavras de lekach? Que outra palavra eu posso criar com a palavra lekach? Lamed, kuf, het. Helek. Helek. O que é helek? Tem um pasuk. Tem um pasuk. Yaakov. Hevel Nathalato. Como começa o pasuk? Ki helek Hashem amou. Sim? O povo de Hashem é a parte dele. Ki helek Hashem. Qual é a parte de Hashem no mundo? Ki helek Hashem. Qual é a parte de Hashem no mundo? Amou. O povo dele. Quer dizer, a gente é o povo de Hashem. A gente é tudo que Hashem tem no mundo. Porque Hashem não quer os goinhos. Sim? Você não quer os goim que fazem Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichudamim, eles não querem esses goim. O que Hashem quer? Pessoas que cumprem mitzvot. Helek Hashem amou. Testa tito que Lekach Tov Natati Lachem. Eu dei para vocês um Lekach muito bom e vocês são o meu Helek. Então não larguei a minha Torá. E agora você vai falar o seguinte. Tov, escuta, eu estudei até aqui o livro de Mishlei. E eu vejo que Shlomo HaMelech fala que eu tenho que receber Isurim. E que a primeira coisa tem que saber o Mussar. E saber que tem Tzedek, que é Chesed. E depois tem Mishpat, que é o Din. E depois tem Meisharim, que é o caminho do meio. Mas é muito difícil. E aí ele fala para eu não ir atrás das minhas tavot. E ele fala para eu não ter amigos. Sim? Que fazem averot, que vão na Ben Yehuda. Eu não posso andar com essas pessoas. Eu não posso ir para a casa daquela mulher. Sim, da prostituta, eu não posso ter relações proibidas. Está escrito também que eu não posso roubar. Escuta, isso não é normal. Isso, o Shlomo Amelech, ele odiava as pessoas. Quem dá... Ele era ultra-ortodoxo. Ele era ultra-ortodoxo, Shlomo Amelech. Como assim? Quem fala isso para uma pessoa? Como é possível uma pessoa ficar assim? Se é uma pessoa que ele foi muito odiada, e aí ele tem uma amargura muito grande dentro dele. E é por isso que ele dá esse tipo de conselho para as pessoas. Ele fala, ah, não, você tem que largar Arayot, você tem que largar suas Tavot, você tem que receber sofrimento sobre você, e aí você vai chegar na Torá verdadeira. Então, fala Shlomo Melech, para você não pensar que eu sofri minha vida inteira e eu sou amargurado, por isso que eu falo isso, saiba você que é bidiuco o contrário. Que Benait Leavi, eu era um filho muito amado pelo meu pai. Rach Veachid Lifneimi, eu era tenro e eu era único perante a minha mãe. Sim, Batsheva, tudo que ela queria era Shlomo Melech. E quanto ela ensinava ele, quanto era, ele era mefunak, Shlomo Melech, era muito mefunak. Sim, era muito mimado Shlomo Melech. E mesmo assim, o que, que ele fez? Se o meu pai me amava tanto, ele devia me ensinar as coisas que são boas. E foi isso que ele me ensinou. O que, que ele falou para mim? Com todo o amor dele, vai Oreni, e ele me mostrou o caminho. Vai Omerli, falou para mim, Itmor devarai libecha, que o seu coração sustente as minhas palavras, quer dizer, não esqueça as minhas palavras, escute elas, porque elas são muito importantes. Shemor mitzvotai vechie, guarde as minhas mitzvot e viva. Sim, porque esse é o Icar da... Shemor mitzvotai, guarde as minhas mitzvot e viva, porque esse é o Icar da vida, e foi isso que meu pai me ensinou. E eu era o mais mimado da casa de David Amelech. E foi isso que ele me ensinou. Então a gente vê que as mitzvot são coisas que levam a pessoa para o caminho do bem. E fala o Gro que existem mitzvot maciot, que nem a gente está falando. As mitzvot que você faz com os atos, elas são mitzvot muito importantes. E elas são tovim meot, fala o Gro. São muito boas as mitzvot de Hashem. Porém, a pessoa tem que saber que as mitzvot, elas são como o molho especial. As mitzvot, elas são um molho especial. A pessoa não pode comer 3 vezes por dia comida com molho especial. Porque o molho especial não vai saciar ele. Sim? O molho especial não sacia ele. O que sacia ele é o pão. O pão sacia ele. Sim? Então, falo grosso, mitzvot, elas são como um molho especial, são como um molho, que você tem que usar elas no momento certo. E quando você usa, você fica pleno, sim? E você ganha vadai ashpa de Hashem, o shefa de Hashem. Mas o pão é a Torá. E por isso, ele fala, itmor devarai libecha. O que tem que lhe sustentar o seu coração é a Torá. O estudo da Torá é o Icar. Icar a Icarim é o estudo da Torá. Sem estudo da Torá, não dá. A pessoa não pode ficar comendo toda hora o molho especial. Isso não vai, ele vai morrer no final. Não vai ter fome, não vai conseguir. Sim, então eu falo, Groia, para a pessoa não falar, não, escuta, eu faço mitzvot. Disso que eu faço mitzvot, eu consigo saber as alachot das mitzvot. Não é assim, estuda, saiba, estuda toda hora que você pode estudar. E quando vier, aí você faz as mitzvot. E aí você vai ficar pleno por dentro, sim? E também vai ficar saciado, porque você vai ter pão. E também vai ter a tosefer, o acréscimo, que são as mitzvot. E é por isso que está escrito, devarai, ok? Que é a Torá. Itmor. E depois, shemor mitzvotai vechie. Depois que você, que as minhas palavras, que são as palavras de Hashem, que é o estudo da Torá, você, o seu coração sustentou, aí você vai guardar as mitzvot e vai viver. Através disso você vai viver. Que nem está escrito, Asher yaseotam ha'adam vechai baem. Você vai cumprir as mitzvot e viver. Depois que você tem o estudo da Torá, aí você vai cumprir as mitzvot e viver. Fala o próximo pasuk, kene chokhmah, kene binah. Cumpre chokhmah e compre biná. Al tishkach ve'al tet me'imripi. Não esqueça e não se mova e não desvie das minhas palavras. Fala o Gros o seguinte. Mesmo se você... O pshat é... Ele está falando, compra chuchma. Vai atrás da chuchma. E não esqueça no pensamento. Quer dizer, tenta ficar toda hora conectado com a Torá no seu pensamento. Ve'al tet e não se desvie nos seus atos. Tanto no pensamento, tanto nos atos. Que nem a gente falou, o Icar de todos os Icarim é o pensamento da pessoa. ela cuidar do pensamento. Se ele cuida do pensamento, é impossível dele pecar, porque ele não deixa nada entrar na cabeça dele. Se ele não deixa nada entrar na cabeça dele, que é o coração, acabou. Nada pode mais alcançar ele, porque ele não deixa nada entrar na cabeça dele. Então, fala Shlomo HaMelech, Knei Chokhmah, se você não pode estudar de graça, não tem ninguém que para te ensinar a Torá de graça, compre a Chokhmah, vai lá e paga para alguém te ensinar Torá. Paga para ele, viaja, sim, vem do Brasil estudar em Jerusalém, para quê? Para você ter mais Torá. E Knei Binah, e depois que você estudou tudo isso, sim, que nem está escrito aqui Meforash Seder, antes você precisa comprar muita Chokhmah. E depois você tem que comprar alguma pessoa para você poder ficar fazendo Masal Matan e tirar a Binah, que é entender uma coisa de dentro da outra, que é entender Bemet Binah. Então compre Chokhmah, mesmo se você precisar comprar, você compra. Depois compre Binah, compra alguém para você poder discutir um Havruse, que você possa estar discutindo, não, mas talvez é assim, através disso você vai entender o motivo das mitzvot e das alachot, e quando a pessoa entende o motivo, acabou. Está escrito na Gemara, Masechet Brachot Yerushalmi, Perek Hei, está escrito, uma pessoa que quer lembrar o estudo, ele tem que explicar o estudo. Se ele explica, quando ele entende o motivo, aí ele lembra. Mas se ele não entende, se é só uma coisa sem sentido, ele não vai lembrar. Porque o nosso cérebro não funciona assim. A gente, nós não somos... como se fala aquele bicho? Em português, tuque. Papagaio? Papagaio. Tucano? Não, aquele que repete, papagaio, que fala, papagaio. A gente não é papagaio, sim? Que fica repetindo sem entender o que está falando. Não. Se você entende, você vai lembrar o que você estuda. Então, por isso, não saia das minhas mitzvot. E agora fala o Ramat Vali, fala um pouquinho de Pnimiut HaTorah. Existe, todo mundo conhece, sabe os nomes das Sefirot, sim? Existe a Sefirah mais alta, como ela chama? É muito fácil, é só pensar num ser humano, sim? A forma de um ser humano. O que fica em cima da cabeça é o quê? A coroa, o Keter. Então o Keter, a gente sabe que cada Sefirah ela tem luzes, sim? Só pra gente saber, né? As Sefirot, elas não são bolinhas, sim? Elas não são bolinhas coloridas, as Sefirot, que nem tá nos desenhos. Não tem como faz pra desaprender isso, já que uma vez você já aprendeu assim. Não, elas são uma ligadas na outra, mas elas não são bolinhas vermelhas e amarelas e azuis, não é assim. As Sefirot, elas são nomes de Hashem, sim? E não quer dizer que ela é uma bolinha e a gente explica como sendo o nome de Hashem. Não, quando a gente fala a Sefirah tal, a gente está falando um nome de Hashem que representa isso. Isso são as Sefirot que chutou, são o nome de Hashem. Sim, só para ficar claro. Então agora a gente fala sobre a Sefirah Keter. Ela é a mais alta. E a gente sabe que ela tem luzes. Sim, luzes quer dizer Ashpaot de Hashem. Como se fala? Comportamentos, como a gente se comporta com a gente, sim? Então ela tem, quantas luzes ela tem, o Keter? Muito fácil de lembrar, Keter. Ela tem Keter Orot. O Keter, ele tem Keter Orot. 720? 600? 620. Sim, Keter, Rav, 20, Tav, 400, Resh, 200. Ela tem 620... Me desvoto quando era banana? Ela tem 620 luzes, sim? A Mudeior. O Keter. Hã? Sim. Como a Shem se comporta com a gente? Porque é que nem... Estamos para dar um exemplo dessa pergunta. 620 maneiras que a Shem se comporta, sim. Às vezes a Shem dá um din... Não, dá ficar no Keter, não tem din, mas a Shem faz muito bem com uma pessoa. Isso é uma. A Shem faz bem mais, um pouquinho menos, isso é outro. A Shem faz mais. É infinito, sim? Então. Na Rom, é infinito. A Shem é infinito. O tudo seu é... bem pode ser o meu bem. Vai dar? São bens diferentes. Então, ele tem Keter Orot. Agora, quando ele passa para frente as luzes. Sim? Luzes a gente fala só para a gente entender. Quando ele passa para frente essas luzes, ele pega metade para ele e metade ele dá. Metade ele dá para as Sefirot que estão abaixo dele, que são a Chokhmah e a Binah. Que só chega lá quem é quem estudou muito a Torá. Só eles podem chegar e entender, que esse é o prazer verdadeiro, entender essas Sefirot tão grandes, a Chokhmah e a Binah. Então o Keter ele pega a metade para ele e ele dá para a Chokhmah e a Binah. Quanto sobrou? 310. Metsuyan. Existe um Pasuk em Mishlei que fala Leanchil Leohavai Yesh, para fazer dar as pessoas que eu amo, eu tenho, fala Hashem. Fica tranquilo que eu tenho Yesh, eu tenho Leanchil Leohavai Yesh Veotzroterem Emale, eu Bidiuk Lai Adrasha, eu vou para fazer dar os que eu amo, eu tenho, e os armazéns deles, eu vou encher os armazéns dele. Fala Gmará, cada tzadik, ele vai ter Shai Olamot no Olamabá. Ele vai ter 310 Olamot, mundos no Olamabá. O que quer dizer 310 mundos? Isso não é no Tshura, a gente explica. Mas ele vai ter 310 mundos no Olamabá. Um mundo não é suficiente, o tzadik vai ter 310 mundos no Olamabá para ele. Shai. Agora de novo, quanto que é a gematria de Shai? 310. Então desse pasuk, Leanchil Leohavai Yesh, Yesh é Shai, Leanchil Leohavai Shai, são Shai Olamot, 310 Olamot. 310 Olamot são, é a metade das luzes do Keter, que ele dá para Chuchma e para Binah. Por isso somente os tzadikim, eles têm Shai Olamot, 310 Olamot, sim? Agora vocês acham que terminou? Metade disso? Não terminou. Quanto que dá metade de Shai? 155 que é a gemata de Kne. 155 é a gemata de Kne. Fala o pasuk. Kne Chochmah, Kne Binah. Compre a Chochmah e compre a Binah. Porque 155 orot, que nem o minyan Kne, Hashem deu para Chochmah. E 155 orot, que nem o minyan Kne, Hashem deu para Binah. Você junta os dois, você vai ter Shai. E é isso que está escrito. Leanchil Ohavai Yesh Veotrotzehem Emale. Sim? Yafé, meu. Quanto a Torá, ela é infinita. Só acha que ela entendeu, nem começou a entender. Então é isso. Kne Chochmah, 155 luzes da Chochmah, 155 luzes da Binah. Se você chegar lá e você adquirir Bemet a Chochmah e a Binah. E Bemet é que pshutô, sim, não é só Kabbalah. E olha como é lindo, como o pshat vai junto com a Kabbalah. Como eu posso ganhar os 155 mundos da Chochmah e da Binah? Quando eu vou lá e eu me esforço tanto para ganhar a Chochmah e a Binah, até o ponto que eu vou Kne Chochmah e Binah. Se eu me esforço tanto para entender a Chochmah, até o ponto que eu compro com dinheiro a Chochmah e a Binah, aí através disso que eu comprei Kne, eu vou ter Kne, que são 155 orot. Então, Iratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente falou, que Bezrat Hashem a gente tenha uma Ktivá Tová e a gente não precise de Yom Kippur, Hatimá, a gente seja escrito no livro da vida, Betor Shah, Amor Israel.